Sul Rádio. Você vá, que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde eu só vejo você, você beija a missa. Marajó, Marajó. Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Você é meu corpo nu, junto ao seu corpo nu. Meu bem querer, vamos fugir para outro lugar, baby, baby. Vamos fugir. Pra onde é junto ao bocão? Onde a gente escorregue? Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde eu só vejo você, você veja a missa. Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul. Onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu. Vamos fugir, vamos fugir deste lugar, baby. Desse lugar, baby. Ah, vamos fugir, vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. A culpa não foi sua. Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir. Viagem, pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar o que eu sinto por você.

verdade e amor sem ter. Você esconder atrás de uma dor em um relicário imaginário. E sim, aprendi com derrotas sem vitórias. Ah, me esforço. Eu errei e sigo assim, correndo, fazendo singelo, correndo mais e mais do que e pra quê? O amor é meu, se eu não mais, o amor acabou, a paixão ruiu. Músicas brasileiras de verdade. Rádio. Que te desrespeito, eu consigo jogar fora. E o tempo que era pra levar, traz resistir. Carrego vivas na lembrança, marcas de um passado que não vão embora. Nada que te desrespeito, eu consigo jogar fora. O que é que eu vou fazer pra acabar com esse tormento? O que é que eu vou fazer pra pôr um fim nesse lamento? O que eu vou fazer pra te ver fora do meu mundo? O que é que eu vou fazer? Eu vou riscar seu nome no caderno e vou rezar aos santos e orixás pra ver se um novo amor me acontece. Acontece. E o seu que vai morar em outro lugar. O que é que eu vou fazer? Das coisas que você deixou, o que é que eu vou fazer? Das outras que você levou, o que é que eu vou fazer? Pra te ver fora desse mundo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Nada que te desrespeita, eu consigo jogar fora. E o tempo que era pra levar, traz existir. Carrego vivas na lembrança, marcas de um passado que não vão embora. Nada que te desrespeita, eu consigo jogar fora. O que é que eu vou fazer pra acabar com esse tormento? O que é que eu vou fazer pra pôr um fim nesse lamento? O que é que eu vou fazer pra te ver fora do meu mundo? O que é que eu vou fazer? Leva, leva, leva eu. Leva eu, leva eu. Levo, leva, leva, leva eu. Leva eu, leva eu. Da roupa de cama, taça de vinho, descanso de prato, a TV, o disco de vinil, o porta-retrato, na cama o espaço, o laço, o abraço e o beijo que você partiu. O que é que eu vou fazer pra pôr um fim nesse lamento? O que é que eu vou fazer pra terminar com esse tormento? O que é que eu vou fazer pra te ver fora desse mundo? O que é que eu vou fazer? Leva, leva, leva. Não deixe de alimentar, não deixe de alimentar, não deixe de alimentar a alma com o balco do seu coração. Não deixe de alimentar, não deixe de alimentar, não deixe de alimentar a alma com o balco do seu coração. Não deixe de alimentar, não deixe de alimentar, não deixe de alimentar a alma com o balco do seu coração. alimentar. Yeah. Rádio.

solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Rio Sul Rádio. Abre, abre a porta do teu coração. Abre, abre a porta do teu coração. Eu sei que é bem difícil ver a luz da escuridão. Quem sabe o sol está lá fora e só vai ver quem abre, abre a porta do teu coração. Deixa, deixa de viver na solidão. Vazia de canção, não sabes se alguém te der a luz, a escuridão te deixa, deixa de viver na solidão. Sabes, o sol que aquece a vida é o amor vai curar a tua solidão. Com você, talvez A dúvida que chega espanta, amedronta, mas também revela a força de quem quer vencer. Imagina o que você quer. Guarde sempre essa visão. Determina todo seu poder na incansável reação. Continue agora de onde parou. Comece e pense por que frio. Agora de onde parou, recomece e pense por que frio. Gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, get it on it, down it, down it, down it, down it, down it, down it, down it, down it, down it. Rio Sul Rádio. Não sei por que você se foi, quanta saudade você senti. E de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Corro e fujo dessa sombra. Chego a ter medo do passado. E na parede do meu quarto ainda está o teu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista um pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Mulher, eu corro e fujo dessa sombra. Em sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto a tudo está. Meu retrato não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista um pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. E eu gostava tanto de deixa voar. Eu quero viajar pra longe desse lugar, além de Belém, além do Pará. Fugindo eu chego lá, pra sempre alegrar toda a cabeça que eu possa levantar. Eu quero navegar nas águas do teu olhar, pra me acalentar, oh mãe Janaína. Mas não é hora, tanta atenção. Do que ver você na areia. Falta ar, eu fico sem o que falar. Se o vento leve traz, eu já vou. Tudo que há em mim é seu, eu te dou. Todo pescador deseja rede cheia. Você corre na veia. Já percebeu que o sol e a lua brilham menos que os teus olhos? Nem o mar azul chama tanta atenção. Do que ver você na areia. Pescador deseja. Rádio. Músicas brasileiras. De verdade. Até agora você foi fora. Músicas brasileiras de verdade. Bye. Rádio. Ainda

eyes down high society. Down, down, down, oh, high society. Down, down, down, oh, high society. Gente fina é outra coisa, entende? Você fala em mais countries como vai chegar a minha história. Tivesse eu me envolveria